minha viola chora prima, minha viola chora prima, da prima chorar pois toma, mas olha o modo dela. Mas a boa pegou de mim, mas não venha me chorar. Você me vai tirania, vem, assim que eu malé demais. Eu lavo assim a São Pedro, eu lavo assim a São Pedro, no show até de oração, mas olha o modo dela. Mas a boa pegou de mim, mas não venha me chorar. Você me vai tirania, vem. Olá, vozinha, São Pedro, olá, vozinha, São Pedro, no chão vai dar de oração, mas olha o modo dela. Mas a pobre é igual de mim, mas não venha me donar, você me vai tirania, vem, vem, aqui que eu me alegro, vai. Venho vindo de tão longe, venho vindo de tão longe, de perto quero chegar, mas olha o modo dela. Mas a boba é com de mim, mas não venha me chorar. Você me vai tirar minha vida, assim que eu malevo. Pergunta da nada casa, pergunta da nada casa, de saúde como está, mas olha o modo dela. Mas a boba é com de mim, mas não venha me chorar. Você me vai tirar minha vida. Respeito garandão, tô vendo meu coração mais garandão. Menina, imagina bem, mas quando que dói uma saudade, que eu já tô sinto mais. Sou filho de pai, abraço neto, tô lenta a questão. Sou filho de pai, abraço neto, tô lenta a questão. Lobatinho São Pedro da Andão, Lobatinho São Pedro da Andão, no altar de oração, menina mais linda, velho. Eu quero que o seu respeito da Andão, jogando meu coração mais da Andão, menina, imagina bem, mas antes que dói uma saudade, que eu já tô feito mais. Campinha da nuda casa da Andão, campinha da nuda casa da Andão, pra onde vai, pra onde está, menina, mas tudo bem. Eu choro por seu respeito da Andão, chorando meu coração, mas da Andão, menina, imagina bem, mas quando que dói uma saudade, que eu já tô feliz demais. Eu saí da minha casa de Arandão, eu saí da minha casa de Arandão, seus prazeres eu vim toda menina, imagina bem. Eu choro por seu respeito de Arandão, jogando meu coração em Arandão, menina, imagina bem, mas antes que vale uma saudade, ainda, ainda, ainda, olha lá. Santinho São Pedro é que é um santo milagroso. Eu vim só fazer seu gosto, me cumprir sua devoção, padroeiro do mundo. Viva boa rapaziada, viva boa reunião, aí eu vim no demônio. Eu vim aqui para ajudar e cumprir sua promessa. Prometo assim, ó São Pedro, é que é um santo milagroso. Eu vim só fazer seu gosto e cumprir seu devoção, pra doer outro lugar. E olho do nu da casa, essa onde começa, e aí eu venho ouvindo de longe. Eu vim aqui para ajudar, é cumprir sua promessa. Prometo assim, eu sou Pedro, é que eu uso no milagroso. Eu vim só fazer seu gosto e cumprir seu devoção, pra doer outro lugar. Eu devo deixar tu deixar. A linha pendeu pra lá e aí eu venho ouvindo de longe. Eu vim aqui para ajudar, é cumprir sua promessa. Prometo assim, eu sou Pedro, é que eu uso no milagroso. Eu vim só fazer seu gosto e cumprir seu devoção. Oita,